adianta falar. Somente de paz os coração dos manujais, um alcatraz. E assim infelizmente que prossegue a humanidade, de fato carregando no peito a maldade. Sinto pelas ruas um odor forte de morte, e os porcos se achando Robocop. Tá parecendo programação de televisão, mas acorda, você não está no Faustão. É minissérie de novela, cada dia, cada semana é um terço uma vela, naquela que o ama sequela. Isso que nos resta, miséria no confronto. Sul, norte, leste, oeste, a paz tá morta. Tipo, no velho faroeste, no qual a segurança está na cintura, cavando a sua própria sepultura. Bang bang, sujando o branco da paz e sangue. Família morre de infarto fulminante. No ar sempre fica uma palavra perdida. De que vale a vida? De que vale a vida se os manos aos poucos estão se acabando? Feita lá tá vazia, cai e vai tombando. Por mais que meu pensamento se esvai, me pergunta a ti, ó pai, quanto tempo vai? Da minha vida eu não quero ser um suicida. Ela vale mais pra mim do que diamante, ouro, safira. Se seu caminho escolhido for o da solidão, olhe pro céu, que Deus é proteção. Não sei como será a sua reação. Ajoelhe-se no chão, faça uma oração, pois Jesus há de voltar. Ha! E nisso você pode apostar. Nossas vidas é uma história, conquista, luta, vitória e derrota. Eu poderia tá falando, sabe, a do amor, mas a humanidade vai e segue a um horror. Várias tristezas e muita dor não buscam a paz que é interior. Não, não, não, não sei como será o seu critério. As portas que se abrem, infelizmente, são as do cemitério. Céu ou inferno, simples o que quero é o descanso eterno. Enquanto vários estão querendo o meu fim, estou guardando o que há de bom em mim. Para lidar com Jesus Cristo. Estou guardando o que há de bom em mim, para lidar com Jesus Cristo. Na espera ansiosa pelo descanso eterno, com a certeza de que um dia me livro desse inferno e me interno em uma clínica que recupere a minha alma e devolva a minha calma, junto com a esperança e também a minha paciência, que eu descubro os falsos quando use a eloquência. Que Deus me dê a percepção para captar aqueles que são meus inimigos e conspiram meu fracasso. Mas meu alicerce não é na areia, palhaço, e sim no aço, firme sob a chuva ou no mormaço. A vida é um jogo e a cada dia uma nova fase eu passo, aprimorando golpes e ganhando experiência. Manter-se vivo é extinto, pois já não sei o motivo da minha existência. É só tristeza em cima dessa terra. Será que encontraremos a paz só embaixo dela? É inevitável, parceiro, brecar a morte. Se fode primeiro que se acha o mais forte. Mas a oração é um combustível em minha vida, e a Trindade Santa é minha única guarida, em que confio e me apoio. Simplicidade e sinceridade trago em meu portfólio aos amantes das coisas simples sem muita frescura. Dedico e desejo o reconhecimento à sua altura e humildade, acima de raça, cor e etnia, e a irmandade independente de qualquer ideologia. Pois o dinheiro já iludiu muitos MCs, mas que se foda mesmo, eu só quero é ser feliz. Espécie rara de ser humano, sobrenome sofredor. Sem sorte no jogo e sem sorte no amor, mas sem trapacear, pilantrar, eu vivo assim. Então prossigo, guardando o que há de bom em mim. Para lidar com Jesus Cristo. Guardando o que há de bom em mim. Para Jesus Cristo. Frequentemente a gente prossegue assim, guardando o que há de bom até o fim. Pois tudo o que acontece nessa vida está escrito lá no céu, datilografado em um livro, traçando o nosso destino, levando-nos ao lar, ao lado do Pai. Eu quero morar, não vou fazer como muitos que aqui eu vi, vendo pouco de amor que há dentro de si se diluir, e só dá valor depois que o perdeu. Mas já está, sete palmos do chão morreu. De vez em quando bate uma saudade, aí eu me pergunto, como já é tarde aqui nessa terra, você não deu valor mais algum coração, resta um sentimento chamado amor. O livre pelo céu, exalando seu perfume de jasmim, sigo adiante, guardando o que há de bom em mim. Jesus Cristo. guardando o que há de bom em mim. Para lhe dar quanto Jesus Cristo chegaste. Você de mim.